10 na sessão 230. Sessão 8. Controle Salvador. Oceaner 9180, passou 1700, ascensão 230 na PUCA. Oceaner 9180, submantenha 230, sai da PUCA. Ascensão 230 na PUCA 9180. Aguarde, azul 4207. Aguarde só um instante, a aeronave da Gol vai taxiar pelo pátio. Assim que possível, o senhor será autorizado. O azul 5190, o gate previsto aqui é o 9. Por isso, você vai ter que aguardar a aeronave da Gol para iniciar o táxi, partindo aqui do gate 8. Aguarde antes da Juliette. Gente, manterá a posição aqui, Juliette, previsto 9, aguarde a aeronave. Para o táxi, Bono 260, 107 a bordo. Bono 07, 305. Bono 260, livre o táxi pelo pátio principal e Índia. Ponto espera da 10, chame a torre, 1895. E a parte Índia, quando quer, Bono 260. 5190. Após a aeronave da Gol liberar o eixo da Juliette, o senhor prossiga até o través do gate 612. E lá o senhor vai ser guiado por uma viatura da Infraero Follow Me até o gate 9. Gente, após a aeronave da Gol liberar, ingressa até o través da meia e prossegue o Follow Me 90. Faça a verificação do transponder, até o astrodrome não tem a sua indicação e mantenha a escuta permanente. Até o astrodrome, faça a verificação do seu transponder, equipamento transponder, pois não tenho a indicação do mesmo no nosso sistema de visualização radar e mantenha a escuta permanente. 207, está autorizado o curso de acionamento, chama táxi. Delta Zulu, desça para 2 mil pés, ajuste no 02, reporte estabilizado no LS. 2000 no 02, já está lá estabilizado, Oscar Delta Zulu. Juliette Tango Zulu, chame torre em 1 ou no 895. Tango 895, até o bom dia. Bom dia. Controle Salvador, Trip 5220. Desce para o 050, na Projetap, Trip 5220. No ideal, senhor, desce agora, Trip 5220. Só no ideal, 5220. Ok, obrigado, senhor. Azul 4082, prossiga para 2 mil pés, o ajuste no 012, reporte estabilizado no LS. Para 2 mil, reportará o 4082. 4082 para o sequenciamento, redução para 1909, 190. 199, Azul 4082. Copiado, hotel Oscar Zulu. Oceaner 9180, chame Recife, a frequência 12685. Recife 12685, grato, bom dia. Juliette Tango Zulu, está na final de 3 milhas, com trem baixo checado. Juliette Tango Zulu, tráfego avistado, livre pouso 17, vento 070 graus, 04 nós. Tango Zulu. Uno 260, decolado aos 25, controle transfere no 20, décima 8. 208. Lanzo 4207 para o tráfego, dia 98, planilha 3 horas e 47 até na campanha. Azul 4207, livre o táxi à direita, ponto de espera da 10, chame a nossa torre em 1895. Uma boa viagem. À direita, 10695, grato ao trabalho com 207. Juliette, Tango Zulu, solo aos 26, autorizado do Backtrack, reporte pista livre. Torre Salvador, bom dia, 207, para 7 da novela. Azul 4207, autorizado a alinhar e decolado ao 90, vento 090 graus, 069. Alinhar e decolado, estamos aqui no 4207. É, centro histórico em Guatemi, regresso. Chame torre, 1895, hotel Oscar Zulu, após livrar a área da torre, vai chamar o controle. Ok, hotel Oscar Zulu. Delta, hoje não, Oscar Delta Zulu, torre 1895, composto. 189, corresponde, 1830, confirma. Não, 2830 não, 1895. 1895, Oscar Delta Zulu, foi aliás, grato. Salvador, bom dia, Papatango, Oscar Delta Zulu. Papatango, Oscar Delta Zulu, muito bom dia, o vento em Salvador 060 graus, 069, confirme tensões. Delta Zulu vai prosseguir para o hangar da Aerostar após o pouso. Sim, tensões e pouso na 10 ou 17. 0, senhora. Sente com a sua aproximação, aguardando pista livre. Informo o Embraer da Azul e iniciando o relógio. Zulu, ciente, aguardando. Estabilizando no ILS, azul 4082. Completa final do procedimento ILS, 3, torre 118, décimo 9. 295, obrigado. Lugar, o trip 5367, livre, chama para o lugar. Salvador Azul 4082, estabilizado no ILS, 8 milhas e meia para a cabeceira. Azul 4082, continue a aproximação, segundo para pouso 90, vento 040 graus, 069, o ajuste 0012. Continuando, 082. Papatão Gosca, Delta Zulu, livre pouso 90, vento 040 graus, 069. Zulu, livre pouso 90. Azul 4207, decolado aos 29, controle transfere no 20, décima 8. 208, boa. GLS 3, desça para 2, no frente. Altimetro 10, no 2, reporte estabilizado. Autorizado GLS para trip 5220, 10, 12, o trip 5220. Controle de Salvador, bom dia, 4207, decolado da El, passando mil pés. Azul 4207, contato radar na decolagem, sul para nível 340 na saída da El, após Leda, direto Brit. 340 da El, após direto Leda e após Brit 4207. Essa parou no meu pé, chama agora a torre, 118, essa 195. Paulo Salvador, da 3191. Da 3191, aguarde um instantinho, cópia da Leão. Fazendo cópia na 5 com a Mike, da 3191. Sete. Grau 069. Azul 4082, livre pouso 90, vento 040, grau 0 menos. Livre pouso, baixado, checado, 4082. Juliette, ó, cadê o azul? Tá 3191, cópia. Pronto, 3191. Autorizado, Galeão. Nível é o 340. Via peso Lu no 0 até SMAP, após conforme o plano. Decolagem da 10, curva à direita. Subida da El, após Leda e após Bridge. Controle 120, décima 8, transponder 5135. 2685, 254. Boa. Decola da 10, curva à direita. Saída é da El, Leda, Bridge. Transponder 5135. Controle Salvador de 1208, da 3191. Da 3191, correto. Chame para o posto de acionamento. Chamará para o posto de acionamento, da 3191. Para o táxi, o trip 5367, 41 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Recife. Teste trip 5367, táxi em frete. Via pátio 3, pátio principal, Índia. No ponto de espera da 10, chame a torre, 2095. Delta Zulu para ingresso na Julieta. Ok, o Delta, outra posta, Delta Zulu, mantém a posição. A aeronave TR da trip vai cruzar o pátio, aguarde só mais um instante. Sim, aqui, mantendo posição, com a Delta Zulu. 133, chame Solo 1219. Solo 1219, 4-0-2-0. Solo Salvador, Azul 4082. Azul 4082, táxi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, chama Azul 4082. Azul, informa se vai manter espera sobre o Shopping Salvador, aguardar minha autorização para cruzamento 2, por gentileza. Vai manter espera sobre o Salvador, até o Salvador. Oscar, Delta Zulu, após o aterro da trip, ingresse na Juliette e mantenha a posição no través do gate 612. O senhor vai ser conduzido pela uma viatura Follow-me da Infraero até a Taxi Lima, ok? Afirmativo, ingresso agora na Juliette, mantém posição no gate 612, aguardando o follow-up, o Oscar Delta Azul. Afirmativo, comandante. Quando na Lima, chame para continuar o táxi. Positivo, quando na Lima, retornará para prosseguir o táxi. Vai entrar na interseção Charlie para a Alfa Delta. Trip 45367. Dois zero estabilizado no ILS. Atraso Azul, o senhor autorizado o cruzamento do eixo 1022. Mas informe, tem um traço para pouso na 35. Reporte visual com o mesmo. Tá ciente, mas não está visual, mas a reportagem está visual. Onde está o Atraso Azul? Informo que o traço encontra-se sobre o farol de Itapuã. Sobre Itapuã, está ciente, mas não está visual, está Atraso Azul. Tente manter a separação com o mesmo e manter me escuta. Ah, tu escuta permanente, o Tosca Zulu. Agora sim, tá visual com a aeronave. Sente, o Tosca Zulu. Torre Trip 5220, estabilizado em ILS. Tá pronto, cópia. Anápolis, autorizado, nível inicial é o 280. Na posição Pagem, vai descer ao 085, prosseguir com regras de voo visual, conforme o plano. A decolagem da 17. primeira curva à direita, subida Arbor, e após Arbor, DCT Nefas, para prosseguir conforme o plano. O controle 120 decimal 8 e a torre 1895, o transponder 5134. 0 graus, 06 nós, o ajuste na 012, para choque. 135220, aguardando o pistoleiro. Hotel Oscar Zulu, chame agora o controle 120 decimal 8, meu bom. 133 decimal 25, alterna 125 decimal 1. 1825 alterna 25, ano para 1027. 18 95 Pacional, Itaciá, Boa Riagem. Salvador, gol 177, autorização Porto Seguro. Gol 1777, ciente. Autorizado Porto Seguro, nível 340, via Peruísque 50. Decolagem da pista 1-0, subida Dael, após Dael, Leda, e após Leda, direto Porto Seguro. Desconsidere a aerovia Peruísque 5-0, apenas decolarada 1-0, curvando à direita, subida Dael, Leda, e após Leda, DCT Porto Seguro. Controle 120 decimal 8 e o transponder 5-1-4-0, gol no 777. Autorizado 340, decola da 10, com curva à direita, Dael Leda Porto Seguro direto. 1208, 5140. Correto, chame para o puxo de acionamento. Chama na pronta, Bia. Oscar Delta Zulu, à vista, viatura. Ainda negativo, senhor. Vou entrar em contato com o mesmo. Aguarde só um instante. Zulu. Ground, American 238. America 238, send by clearance to Miami. Sending by clearance to Miami, we'll be ready to push in 2 minutes. Roger. Are you ready to copy? 238 ready. Okay, clear to Miami, as filed flight level 360 via Perzulu 20 until Tango Romeo Sierra VOR. After confirmed flight plan route, departure from runway 10, left turn after takeoff. Momo, departure, and the Mike Oscar, departure, and the flight transition. Fox Lima, Oscar, Charlie Kilo, Fox Transition. Departure frequency 120.8 and the scope hold 5143, America 238. Okay, American 238, clear to Miami as filed. The Momo departure Fox transition, upper Zulu 20 to Tango Romeo Sierra, flight level 360 of runway 10, left turn. Departure frequency 120.8, squawk 5143. Okay, America 238, ready back, score ramp, report for push and start, when ready. And we're ready for push back and engine start now, gate 11. Information, Mike. Roger. Hello, Salvador. Bom dia, tá 3895, informação, Mike. Okay, 3895. Aguarde um instante, contra Guarulhos. Guardando 4395. Solo Trip 5220, livrou na tela. Ok, o Trip 5220. Se tiver condições, prossiga via Juliette para o pátio 3. Informe que temos aí uma Embraer da Azul, a retaguarda de um Citation. É possível, ingresso? É possível, senhor. Trip 5220. Ok, tá livre até o pátio 3. Oscar de Alta Zulu, possibilidade de taxiando lento até a linha? O Oscar Delta Zulu, gente, prossiga o táxi com cautela e reposte na Lima. Fique atento às obras aí no pátio, no setor. Afirmativo, com cautela, reposta na Lima, Oscar Delta Zulu, agradece. 1044, autorizada a final procedimento elétrico suída para 2 mil pés, altímetro 1012, repórter estabilizado. 2 mil pés, vem 12 no ajuste, está autorizado em cima elétrico suída para 0, bom, na 044. Funcionamento 200, controle Salvador sem identificação, desça para o nível 050 na chegada a Mare, altímetro no 012. 050, chegada a Mare, identificou, siga. 3895, Guarulhos, está autorizado 340, via Pezulu 16, até Bravo, até o Zulu, Belo Horizonte, após Trive e após Poços de Caldas. A decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge. O controle 120.8 e o transponder é o 5132. Gente, autorizado para Guarulhos, nível 340, uniforme Zulu 16, Bravo até o Zulu, Trive Posse. Decolada 10, com curva à direita, no perfil da Dael, após Leda e Bridge. 1208 o controle, 5132 o transponder, 3895. Correto, está 3895, chame para o push e acionamento. Ciente, 3895. Q38, push now. Marca 238, clear for push and start report for taxi. Ok, clear to push and start for taxi, American 238. Okay, America 238, after the startup engine, you will be guided by a vehicle, safety car from Infraero, until aiming gate number 8. Paulo Salvador, 3191, gate 5, solicita acionamento na posição posterior do feedback. Autorizado, aciona na posição e chame para o push, tá 3191. Vai acionar na posição e chamar para o push, tá 3191. Solo 1895, tá na escuta do solo. A data vai manter a posição, vai aguardar. Temos um tráfego para pouso na 17 com o destino ao Pátio 5. Por gentileza, aguarde alguns instantes. Negativo, mantenha a posição. Temos um tráfego para ingressar no Pátio 5 para pouso na 17. Capacidade vermelha, o quilo Rodolfo. Quilo Romeo Oscar, vento 060 graus, 04 nós, livre pouso na 17. Livre pouso com o quilo Romeo Oscar. Autorizado, chame táxi. Câmara. Romeu Oscar, solo aos 46, autorizado ingresso 45. Oscar, Hotel Delta, atentando a aeronave que está ingressando agora no 45, após a passagem do mesmo, autorizado táxi até a Papau, ajuste no 0 no 2. A aeronave está ingressando agora na Papá. A posição do Nassan, indicação do Molicar. Quente, fala 044. Autorizador agora na 044. Voo na 044, completa final, torre 118, decimal 95. 118.95, boa. Boa. 777, está livre táxi. Via Pátio Índia, ponto de espera 10, chame a torre 1895. 1895, Pátio Índia, voo no 777. E decolada 1-0? Afirmativo, o senhor vai ver a pista, o táxi, reportar alinhado e pronto. 3-1-9-1, aguarde um instante, temos 0-9 da Gol em táxi, pelo pátio. Aguardar a nave da Gol, 3-1-9-1. Muito bom dia. Ajuste na 0 no 2, o vento 1-1-0 graus, 079, livre pouso. Depósito, vá na 044. Para 2 no PENS, altimetrou no 0 no 2, reporte estabilizado. Na 6200, cobre o controle. Não, negativo, senhor. Autorizado a final do procedimento LSX3, para 2 no PENS. Altimetrando no 0 no 2, reporte estabilizado. Autorizado X-Ray, 2000 pés, 1-0, 1-2. Está livre da restrição. Está livre. Está livre. Obrigado. Oi, bom, 1-7-7-7, pode ficar pronto. O no 777 visual com o bug da companhia na final do 1-0. Tá visual. Após o pouso do mesmo, a Lima tem cabeceira 1-0. Após, a Lima tem gol 3, gol 1-7-7-7. Oscar, Hotel Delta, mantém a 1-7, aguarda autorização para decolagem. Fazemos o tráfego para pouso no 1-0. Agora o centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 126.85, 125.45, tripe. Tango, Oscar Hotel Delta, vento 100 graus, 089, livre decolagem da 17. Era 344, solo 51, na livre direita via Fox, se chame solo, em 121, decimal 9. Fox, são 219, obrigado. Partor do Kansas. Solo, Bono 044, livrou para táxi. Bono 044, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Bono 044. America 238, are you ready to taxi? Negative, we are starting engines now. Roger. Olha o Papatango Oscar até o Delta. Papatango Oscar Hotel Delta, contato radar nada colar, estou para o nível 280 na saída Arbor. Arbor 280. No 777, decolado ao 52, controle e transfere 120, decimal 8. 208, voo 1777. Controle, voo 1777. Voo 1777, contato radar na decolagem, suba para o nível 340 na saída da EL, após Leda, direto Porto Seguro. Ok, na saída da EL, Leda Porto Seguro, voo 1777, nível 3. 0 subindo. American 238, taxi. Roger, America 238. Taxi via Apron and taxiway India. Holding point runway 10, contact tower 118.95. 1895, taxiway India for runway 10. In the apron. Bono 044, mantenha a posição da Juliette. Ok, previsto 1-0. Aguarde a autorização para ingressar no pátio. Quente. Decolagem, por favor. AMA 200, completa final, torre 118, decimal 95. 1895, boa. Aguarde, tem duas aeronaves taxiando pelo pátio, está 3895, só mais um instante. Gente, aguardando, 3895. Na escuta da torre. Afirmativo. Poxa, Neme 200, tráfego avistado, cheque trem entre pouso 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós, o ajuste 1-0 no 2. Livre pouso na pista 1-0, poxa, Neme 200, tá baixado e travado. Gate 1-0, povo 1-0-4-4. Afirmo, porém o senhor vai manter a posição no través do gate 6-12, o gol no 07, o gol no 044. O senhor vai ser guiado por uma viatura Follow-me da Infraero. Ok, então vai seguir a viatura, mantendo a posição no través 06, igual a 044. Solo Salvador, 3191-204 a bordo, 13h44, autonomia Campinas alternado para o táxi. Gente, está 3191, após a aeronave da Gol cruzar o eixo do táxi, prossiga em frente via Pátio Índia. E no ponto de espera da 10, chame a torre em 1895. Após o cruzamento do Gol, a nossa frente segue via Índia para o ponto de espera da 10, 1895, lá na 3. Oscar Hotel Delta vai passar água em proa de Nepal. Confirma. Oscar Hotel Delta vai passando água agora em proa de Nepal. Centro, chama o centro Recife 128.8, alterna 126.0, Oscar Hotel Delta. 128.8? Afirma, secundário 1260. 260, graças. A 3104, bom dia, sem identificação, desça para o nível 050 na chegada à Mare, altímetro 1092. Autorizado, direto e TAP, então 3604. 10, por gentileza. Para cruzamento, informará Azul. Saneamento 200, solo 57, direito no 219. 219, boa. America 238, windy 110 degrees on 1 knot, clear to take off. Clear to take off, runway 12, American 238. O Azul 4463, Ilhéus encontra-se abaixo dos mínimos visuais, né, instrumento com chuva forte, visibilidade de 1500 metros e teto 1000 pés. Eu vou checar junto a... o controle torre Ilhéus, as condições atualizadas, ok? Não, tá ok, a gente já recebeu, a gente tá aguardando aqui até pela companhia a melhoria lá. Gente. Paulo, Oceané 6200, livrou. Oceané 6200, táxi em frente, via Alfa, chame antes da Juliette para ingressar no pátio. Alfa antes da Juliette. Paulo, agora 044 pode prosseguir. Afirmo, o senhor já avista a viatura da Inferno? Afirmo, tá avistando. Diga a mesma até o gate no zero, vou no 044, obrigado. O 044, solicita que a próxima vez que for dar o seu procedimento, solicite a viatura que se posicione à frente da aeronave para que nós possamos segui-la. Porque ela ficou muito afastada, não dá para entender se ela queria que a gente continuasse ou se parasse. Vou informar, Inferno. Obrigado. Cat 238, Airborne 59, contact Salvador Force Control 120.8. 120.8, American 238 today. Fantástico Azul, transfere agora para controle 120.8. 120.8, André. Pronto, cópia. Ativo. Autorizado para Ilhéus, 180 é o nível, você decola da 10, cumpre o perfil da saída da Euleda. Após voo direto Ilhéus. Após decolagem, curva à direita, 5162 é o código transponder, 120.8 é a frequência do controle. 180, Ilhéus, da Euleda, depois direto Ilhéus, 5162 transponder, 128 controle. 00 antes da Juliette. O cotejamento está correto, me chama quando próximo do CUT. Está ciente das condições do aeródromo em Ilhéus, está correto? 3091. M6200, vai ingressar via Juliette para 04, assim que o tráfego da TAM inicial, tá? Sim, Juliette para 04, assim que o TAM inicial. Sim, estou passando o hotel Sousa Lua, mantém condições lá, 500 pés, altímetro 1092, reporte fora da barra. 1-8-3-8-9-5 para o táxi 1-8-3 a bordo, 4 horas, galeão. Entendi, 1-8-3 a bordo, confere? Confirmo. Então, só no ponto de espera 118-9-5, altímetro marca 1012, tenha um bom voo e até a próxima, tá? Dia Indy Alpha 118-9-5, 1012, até a próxima, boa tarde, 7-3-8-9-5. Então, 3.0.4 3.1.9.1, decolado a 0.1, controle transfere 1.2.0.8 2.0.8, obrigado, uma boa. .04, desça até o nível 050, reporte iniciando, espera a entrada. Controle de Salvador, TAM 3191, decola nada Elso, escuta. TAM 3191, contato radar nada colar, estou para o nível 340 na série Dael, após Lidra, direto Bridge. Dael, Lidra, Bridge, TAM 3191. Azul 4463, me escuta? Me escuta, consiga. Liguei pra Eliel, pra informação, o teto é de 1000 pés, a visibilidade é de 2000, ok? Operando tá, abaixo dos mínimos, tô ciente, né? Ciente, muito obrigado. Autorizado direto em TAP, o TAM 3804. Chuva forte. O 3191 que acabou de decolar, a chuva tá bem na cabeceira. O segundo terço da pista não tá nem chovendo, ok? 3604, qual foi o terço que tá chovendo? 10 ou 28? American 238, like to deviate left of course for weather. Clear, deviate, American 238. Thank you. 3604 tem curso com a informação do TAM 3191, a chuva está na cabeceira 10. Ok, a gente vai aguardar uma senha aí, tá? 3604. TAM 3191, grato pela informação. Imagina, disponha. .895 autorizado decolagem, pistão 1-0, vento 1-0 graus com 1-3 nós. Autorizado decolagem 1-0, peço 3895, decolado aos 05, controle, 120, 8, boa viagem. 08, obrigado. 895, decolada 06, controle 120, decimal 8, boa viagem. Salvador, está 3895, saída é a da El, está passando 2300 para 340. 3895, contato radar na decolagem, supera o nível 340 na saída da El. 340, 3895, assim que possível, proa de Leda. Autorizado, direto Leda, está 3895. Leda, 95. 3604, estou aceitado. Controle aqui o 3804, já tem informação da qualidade da chuva? Permanece de acordo com a torre, chuva forte entre o marcador externo e a cabeceira 1-0, porém no sobre a pista não chove. American 928, contact now, receive center 126.85, keep on level 125.45. Okay, and viewer, step that data, you're quick to use again, please, from American 928. Contact now, receive center 126.85, keep on level 125.45. Okay, 2685 and 2545, American 928. Então, 3604, confirmando repetir para a aproximação, ou vai ser você espera aí, tá? Informação a não só sobre o campo, é isso? Só entre o marcador externo e a cabeceira. Ok, vai prosseguir na aproximação. Da Pedro Lula 6, Bravo Hotel Zulu 3, 5177, 120.8, 4996. 50, foi na proa 035, desça até o nível 060. Proa 035, descendo para 060, tá 3204. Por gentileza? Está passando patamar. Confirme intenções, isso para mais. 43, salvação para garantir. 095, para cima. Posicionamento a critério, pronto, cópia. Autorizado para Garanhões, nível 095, decola da 17, cumpre o perfil da saída forte após decolagem em curva esquerda, aciona 5124 no transponder, 120.8 é a frequência do controle. Pode decolar de Salvador para Garanhões, curva esquerda, sobe o resto, 120.8, 0, é o que? Livre acionar, me chame quando para o táxi. 04, você vai prosseguir na aproximação. Sim, então, tá, certo, então apresenta o Iduna, desça para 2.000 pés, altímetro no 012, reporte estabilizado. Iduna, 2.012, 3.04. Então 3.804, desça para 3.000 pés, reduz a velocidade 2.009, altímetro no 012, reporte aqui como número 2 na aproximação. Estimativo reduzindo, 3.804, desça para 3.000 pés. 3191, chama agora o centro Recife, 133.25, alterna 125.1. 3385251, da 3191. Da presença de uma navegação pro de Duna, traço informado anteriormente, agora a posição de 2 horas, 8 milhas, passando 4.500 pés de preparadores. Pro de Duna, da presença 04. Autorizado, Claro, saída do pátio 3, Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca agora, 1012, tem bom voo, isso, Papa Mike. Pessoas a bordo, por gentileza. Meia 04, traço de helicóptero 500 pés, proximidade de Duna, sem ligação no modo carro. 3-6-04-5, não tem traço aqui. Dando 150, Tan 3895. Confere o Tan 3895, chama agora o centro Recife, 12, 133, decimal 25, alterna 125, decimal 1. 3325, secundária 251, Tan 3895. Correto. Vendo a tela do Zulu, reporte no embate. Bom dia, eu estou aqui 216, informação 0 para 150, informação mais. Então, 3216, controle Salvador, sem identificação, desce para o nível 050 na chegada mar, altímetro 1092. 1092, controle para o 5 Zulu, vai efetuar o cruzamento da final da pista no zero, sem adentrar o setor entre o marcador externo e a cabeceira. Vai passar entre a posição túnel externo, mantendo o máximo 500 pés de traço na aproximação. Visto Papa Mike, autorizado a alinhar e decolar pista no zero. Vento 160 graus com 11 nós. O TAN 3804 da Liberança. TAN 3804 autorizado a final do procedimento LFX Vida, separa 2 mil pés, repórter estabilizado. Para 2 mil, repórter estabilizado, 3804. Desça para o nível 060 na chegada Mari, ajuste o altímetro no 012. 060 na Mari com 1012, solicita manter a sua orientada para a edificação no site. Autorizado. Onda 10, cobertura de Sirapuca, transição Aracaju, após decolagem em curva esquerda. 5157 ao código transponder, 120.8 é a frequência do controle. Estamos autorizando 390 na... Confirma a saída, por favor. Por Caracaju. Caracaju, clube esquerda, 5157, o controle, 1208, obrigado. De nada, chama a cola por puxa. Obrigado. Continuando e aguardando, 3304. Whisky Papa Mike, decola 115, aciona 5124, deixando o controle 120.8. 5124-1208, obrigado. E a 0 graus com 1-1 nós, tenta a pista molhada. Ok, livre pouso 3604. 1-1-8-9-1895, obrigado. Controle Salvador, Barro Meio Romeu, fica bravo, controle Salvador. Controle Colô de Serra de Jacuíba, está em controle de Serra de Leste no BBF. Já na cena de 510, com dois a bordo, pode colocar no 0165, Roberto Cabravo. Aguarde. Copa Tango, atrás do Zulu, agora direto em Rimar, reporte sinal para o pouso. Copa Romeu, Romeu, fica bravo, controle Salvador, mantém condições visuais, altímetro no 0, no 2, só confirmando onde fica a localidade de Serra de Leste, novembro e aqui. Ali, até aí, por enquanto, patente de trás de Sente, Romeu, fica bravo, autorizado a apresentar direto, reporte sinal para o pouso. Bravo. Três, dois, no meio, três, na final do procedimento, ele é sexuída, separa dois, no pé, altímetro no zero, 1-2. Relativo, 2012, câmara estabilizando, 32, no meio. Romero Cabral, só confirmando o PLP que não foi copiado. É, não copiou, senhor. Romero Cabral, confirmando o PLP. PLP 02, senhor. É. Júlio Salvador, bom dia, Papa Tango, isso, Papa Mike. 9 direita na época, 3604. Mantenha o meu pé no corredor forte. Pé no corredor forte, gente. Acho que travou, senhor. Poxa, 6213. Para o Galeão, está autorizado nível 360. Sou da cola 10. Cumpre o perfil da saída da aula da Bridge. Onde intercepta Pesulo 1-0. SMAP, Luvito, Barbacena. 5155 é o código transponder. 120.8 é a frequência do controle. Autorizado, Galeão 360, decola da 10, primeiro com a direita da Euleda Bridge, após o Pesulo 10, após o campo no plano, controle após 1208, aciona segundo, 55, chame a 213. Protegimento correto, chama quando plano para o push no 4. Alô, Salvador, está 3604, Divan Eco. 3604, prossegue via Juliette, para o 05. Juliette 05, está 3604.